sem amor, tem que haver um lugar para mim. Gente vem e gente vai, onda sal, a luz é sal. Onde está meu amor? Onde está? Quero te ver, menina do biquíni azul. Quero te ver, é preciso te encontrar. Aonde está, menina do biquíni azul? Aonde está, preciso te encontrar. Meu amor, oh.